Conversas Aleatórias. Estimados ouvintes, bem-vindos à emissão 177 de Conversas Aleatórias. Começamos o mês de fevereiro, apenas com dois locutores, sim, é uma pena, mas com uma música fundo, suave, tranquila, que já nos está a fazer aqui abraçar-nos um ao outro. Ai, e aos não beijinhos. Me digas. Eu, Nuno Miguel, e o Joaquim Pereira, que está aqui ao meu lado, parece que está cheio de frio. Não, estou cheio de calor, estou em biquíni, que é porque o calor é tanta. Ainda bem que não está em biquíni, senão as pessoas, os ouvintes só de imaginar esta figura já tinham mudado de estação, não concorda? Ah, eu concordo absolutamente. Concorda e sem corda. Para verem os meus ossinhos, poxa. Não é a minha carninha. Bem, então o Rio Ave, o meu clube predileto, ando envolvido num jogo suspeito, eventualmente, de manipulação de resultados. Isto é uma pouca vergonha. Quem é que admite manter o Rio Ave, o nome do Rio Ave, no meio destas coisas? É tudo gente séria. Foi acerca das... Das apostas. Das apostas, não é? Aparentemente, diz a imprensa e nunca confirmado, e vamos ver se... Aparece do... De um eventual chinês, de um eventual terminal na Póvoa de Varzim, tenho que dizer que é tudo eventual, e que eventualmente usou o mesmo número de identificação fiscal para fazer várias apostas, ou seja, em vários terminais, para o mesmo jogo, 100 mil euros a apostar na vitória do Feirense. 100 mil euros num jogo destes. E foi aí que a Santa Casa decidiu suspender as apostas, no placard e nas casas de internet. Pronto. Há uns tempos foi em Oliveira das Meias, lá com os gols do João Beirense. Agora em Santa Maria da Feira, ali que Feirense. É que elas adoraram assim, amigo. Eu, sinceramente, é tudo muito bonito. Era tudo muito bonito, o futebol de antigamente, essas coisas. O que não queria dizer é que não houvesse problemas. Mas, nos tempos que correm, com estas coisas de apostas, nós vemos para aí fora. Isso é a torto e a direito... casos destes. As maringanças. É, portanto, não me admiro nada que aqui também ocorram coisas dessas. E ainda hoje vem no jornal, nos jornais, que a União de Leiria oferece uma recompensa, até dá dinheiro, para saber, para alguém que tenha uma informação verdadeira sobre a vitória do Operário sobre o Carapinhense por 7-1. O quê? E este resultado permitiu aos açorianos ultrapassar a União de Leiria na luta pela subida à 2ª Divisão Nacional, à 2ª Liga. Isto anda tudo muito pacífico, tudo gente muito séria. É, tudo, muito. Até na 3ª Divisão. Qualquer dia são promovidos a Santos. Concordo. É mais acho um. Que acho que sim, acho que sim. Mais um ou mais mil. Bem, nós hoje, depois de uma pesquisa imensa e já há muitos dias, temos aqui meia dúzia de tópicos, mais uma vez, para analisar. Vamos voltar às efemérides. Joaquim Luís voltou a trabalhar. Mas, para já... Sim, faz vou dizer. Não. Não vai dizer nada. Para já, vamos começar aqui com duas notícias, até da mesma página, de quarta-feira, 1 de fevereiro. O assunto não é de quarta-feira, já é, creio, da sexta-feira anterior. Portanto, estamos no dia 21 de janeiro. Qual é? 20 e muito de janeiro. 31, 30, 27 de janeiro. Mas... na semana passada apareceu a Câmara Municipal do Porto a garantir, e estou a falar da escola secundária, do Liceu Alexandre Colano. Sim, que senhor, fica... Luísa Camilo. Espetacular. Este homem sabe tudo. O Porto é comigo. O Porto cidade, não o Porto clube. Curiosamente estive na Avenida Camilo nessa sexta-feira em causa. Mas mais abaixo, à beira do Campo de 4 Agosto. Quem só? Campo de 4 tem a Rua de Bonfim à esquerda e a Avenida de Camilo à direita. Tem alguma estátua ali do senhor? Do senhor Castelo. A Câmara do Porto escreveu uma carta ao Ministro da Educação em março de 2016, ou seja, há quase um ano, por causa da recuperação das instalações do Liceu Alexandre Herculano. E o que acontece? Acontece que choveu lá dentro. Isto é uma pouca vergonha. Choveu? O que é que eu acho que é uma vergonha, mãe? É bater na mesma tecla, até onde dizer. É que ele só vem para aqui dizer mal, só vem para aqui. Oh, filho, é o país que temos. O mundo todo ele está mal. Mas nós temos aí coisas que eram de preservar. E neste caso, coisas essenciais que são escolas para miúdos de várias idades, que é uma miséria, chamo lá dentro. Olha, eu nem digo nada. Até pronto, digo eu. Digo que maior vergonha do que esta, quer dizer, pouca vergonha sou eu que estou a dizer, é quando houve o debate na Assembleia. Quando houve o debate. O debate na Assembleia. Eu não ouvi o H, pá. Ali para os lados do ambiente. Nessa sexta-feira, 27 de janeiro, se o meu calendário mental não me está a falhar. O debate foi, era sobre outras prioridades do país, mas lá pelo meio também se falou sobre o Liceu Alexandre Romano. E isto serviu de pretexto para quê? Vou dar-lhe uma grande novidade. Uns a dizerem que o seu governo, ou foi o seu governo que rejeitou a proposta de mudança de não sei quem. E o outro lá diz, não, o atual governo, vocês é que não quiseram estar a reabilitar a escola porque estão a dar o dinheiro para outras coisas. Não, mas estava aprovado e o seu governo, quando vocês estiveram cá, é que disseram que não. Qualquer coisinha serve para... Foste tu, não fui eu. Não, pega lá o chupa. É criancice estúpida. Andarem a empurrar, como disseste bem, andarem a empurrar uns para os outros. Ah, não fui eu. Oh mãe, olha que foi ele que me bateu. Não foi nada, foi ele. Como diz um teu meu, se eles tivessem vergonha na cara, às vezes estavam com ladinhos e não faziam as figuras que fazem lá. O que é isso? Vergonha na cara? Eu não sou de generalizar e continuo a achar que entre aqueles 200 e tal, 230, acho eu, há gente que sabe o que anda a fazer. Mas ao menos que se mostrem mais e que não falem como os outros. Digo uma coisa. Não sei o que é que lhe hei de chamar, o Fernandes Tomás. E um bocadinho foi parvo, porque ele acreditava que os outros políticos iam atrás dele. Os políticos não deviam ganhar dinheiro. Não é só o ganhar dinheiro, sabem, que ganhassem um ordenado, mas é os à partes que eles apanham. Isto foi aqui uma mistura de notícias isto. Vamos a uma notícia do Puerto. O que aconteceu? Houve a primeira iniciativa solidária deste ano, 2017, na bilheteira de acesso à Torre dos Clérigos, de 27 a 29 de janeiro, ou seja, sexta, sábado e domingo, o outro, não neste fim de semana. E a Torre dos Clérigos, aproveitando a verba, portanto a receita proveniente desse fim de semana, vai doar, ou já entregou, 10.500 euros à Liga dos Amigos do Hospital de Santo António. Fazem eles muito bem. Acha correto, Joaquim Pereira? Por acaso eu gosto. Gosto dos clérigos. Eu próprio já estive no ambiente da Liga dos Amigos de Santo António e também contribuí para lá. E é bom haver estes gestos de... Temos dinheiro, temos milhares, peguem lá. Okay. Algum que vocês precisam. Pessoas que apoiam os juízes. Não é essas coisas. Atenção. Mas para as obras. Não são para os que andam nas obras. Não, aqui não é. Aqui nem é obras. É a Liga dos Amigos, são as pessoas que apoiam os doentes. Eu sei. Aqui nem é para as obras. Mas não apanharem agora esse dinheiro e... Até logo. Moto para bons. Porque sabemos muito bem que a Cruz Vermelha tem muitas verbas e... Mas já vai para aqui, vai para acolá. Isto foi o espaço Boa Notícia do Conversas Aleatórias. Aqui uma chamada de atenção e vamos a um registro numérico. Porque entre 2007, saiu também na quarta-feira, semana passada, entre 2007 e 2015, isto segundo o estudo Prevenção do Suicídio e Comportamentos Autolesivos nas Forças de Segurança, entre esses anos, 2007 e 2015, 89 elementos da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana cometeram suicídio. Porquê? Quase 90 pessoas, quase 90 homens, calculo, não sei se são homens ou mulheres por acaso, mas deve ser homens, da PSP, da GNR, mataram-se. E a grande maioria, porque tinham problemas pessoais ou familiares, coisas que vinham também de trabalho para casa. Claro. E foi esta a principal causa para o suicídio. Porquê é que eu quis sublinhar isto hoje? As pessoas estão sempre a mandar vir com a polícia. E que conhecemos aqui, vocês estivessem lá dentro, eu queria. Mas isto é grave. Claro que esses 89 é só uma percentagem dos portugueses que se matam, cometem suicídio. Mas só dentro da polícia, e num espaço que não é muito grande, são 8 anos, quase 90 elementos, quase 90 agentes matarem-se... É muita coisa. Há muita coisa que não sabem. Não fala mais, o Eduardo já está aqui emocionado. Bom, agora passo eu para outro dia, mais concretamente. Isto, claro, com ouvir as folhas, é para ver. Nós somos pessoas muito informadas e estamos a folhear o jornal para falar sobre os assuntos aqui. E então, agora passamos de quarta para sexta-feira e vamos passar para o desporto, que é uma mistura de insólito. Porquê? O Benfica pediu na quinta-feira, dia 2, que os seus adeptos não levem mesmo elementos pirotécnicos para o Estádio da Luz. Ou seja, foguetes, aquelas coisas, petardos. Coisas bonitas para atirar para os jogadores e para matar até. Porque como já aconteceu no estádio de Jamor. O estádio do Benfica já é recorrente nisto. Aparecerem lá fumo a mais e luz a mais e coisas lançadas. E agora que vem aí, ainda há bocado estávamos a falar nisto antes do programa começar, na próxima semana volta à Liga dos Campeões, o Benfica ainda está lá, vai jogar contra o Borussia Dortmund. O Benfica quer evitar novos avisos, novas sanções por parte da UEFA, a entidade do futebol europeu. Até aqui, claro, é o dever do clube avisar os seus adeptos, vocês não levam para lá coisas, além de ser perigoso, que é o principal, é o clube depois que paga, ou então vocês é que são castigados porque não podem ver os jogos, caso o Benfica seja castigado com os jogos à porta fechada. Exatamente. Agora, qual é o insólito nisto? Pergunta ao Joaquim Luís, eu respondo. Esta é parte do desporto. O insólito é que hoje, ontem, pronto, foi há poucos dias, o mesmo Benfica publicou na sua página da internet uma fotografia, não é de homenagem, mas de sinalização de que está com os adeptos. Ou seja, no meio de fotografias dos jogadores, treinadores e várias modalidades, meteu lá uma fotografia de adeptos no Estádio da Luz para dizer vocês também estão connosco. O que é que aparece na fotografia? Uma tocha a ser acendida. Ou seja, o clube que avisa e diz não mandem, pois anda a promover imagens de adeptos a fazerem isso. Ah, o que é que se diz, Joaquim Luís? Olha, isso são por um notícias. Lado estão a dizer que não, por outro estão a promover essas imagens visuais. São notícias visuais. Tão caricatas, tão caricatas. É insólito, para mim é insólito. É insólito. Acho que há ali uma falha de comunicação de quem anda a tratar da comunicação, que é um bocado... Tem efemérides de segunda-feira, não é verdade? Dia 6 de Fevereiro. Exatamente. Então vamos até isso, acho agora. Ora, então vamos lá começar. E começamos pelo ano de 1608. Nasceu o padre António Vieira, um padre jesuíta, professor de retórica e humanidades, crítico da sociedade e da escravatura. Ora, este senhor era o homenzinho que falava com os peixes e tudo. Sim. Tinha o dom da oratória. Até os peixinhos surdos e mudos vinham assinar. Deixe-me misturar uma recordação no meio dessa efeméride. Então, diz-me. No meu bububu era do Son Goku. Décimo ano, talvez. Escrevi um sermão para os peixes, uma tarefa de... para os peixes não, uma tarefa da aula de português desse ano, ou décimo primeiro, era escrever um sermão para os jovens do nosso tempo, no mesmo tom do padre... António Vieira aos peixes. Foi uma porcaria, mas pronto, mas fiz. E agora, isto também aqui é uma coisa curiosa, que eu não sabia. Há tantas coisas que eu não sei. Estamos sempre a aprender... 1715, também no mesmo dia, 6 de Fevereiro, foi assinado o Tratado de Utrecht, que fica na Alemanha, na Holanda, um acordo de paz entre Dom João V e Filipe V de Espanha. Portugal recebe como prémio a colónia de Sacramento, que hoje é o Uruguai. E já agora, também mais uma só para acabar. Em 1811, o Dom João VI foi coroado rei no Rio de Janeiro, porque ele tinha fugido dos franceses. 1818. Já vai fazer 200 anos para o ano. É? É, viu? Parece que foi ontem, a gente estava lá no meio. Estou bem. Bem, vamos manter-nos, isso foi tudo 6 de Fevereiro, segunda-feira, vamos manter-nos nesse dia, aqui com mais um registro numérico, e que, claro que é só uma previsão, mas mostra a cabeça dos jovens, hoje em dia, muito confiante. O que é que foi feito? Uma pesquisa intensa, não foi só meio de 12 pessoas, 8 mil jovens foram inquiridos neste estudo, 8 mil jovens de 30 países, não disse de 30 países diferentes, porque são 30 países, claro que são todos diferentes, não há países iguais, porque você não costuma ouvir na televisão, não é? São 30 países diferentes, são 20 clubes diferentes, claro que são 20 clubes, são todos diferentes. Não, é que lá sabe deixar de ir. E então, desses 8 mil jovens, apenas 36% acham que vão ter uma situação financeira melhor do que os seus pais. E só 31% afirmam que serão mais felizes do que os seus pais. Isto é o ambiente que se vive na cabeça. E que percebe-se, não é? Aliás, os jovens da sua idade, já ouvi vários a dizer, eu tenho pena dos que vêm aí, ou dos que vão ficar, porque isto... Quantas e quantas vezes eu tenho dito isso? Aliás, disse isso logo na noite de 25 de Abril. Logo nessa noite eu disse logo um palavrão, porque já sabia que os mamões iam todos aparecer. Os mamões que havia já se conheciam e iam se aguentando ali. Mas depois começou toda a guerra e eu quero. E nós vemos que desde que foi implantada a República, quantos governos houve? Estavam ali um mês, dois meses, um ano, mas se aguentavam. Um ano não durou nenhum. Acho que sim. Aí da Primeira República? Pois. Ah, eu estava a falar de 74. Ah, sim. Não. Eu digo. Não, não, um ano houve dois anos. Nas Primeiras Repúblicas. Até 26. Esta já quanta é? É quarta, se quiser. Mais ou menos. Eu já nem ligo isso. É conclusão. De 1910 a 26. 11 a 26. Mas é certo que já nos reis havia. Mas aí eram os ministros. Mas como também já havia partidários de uns e de outros, depois dava as guerras civis. Olha, a política, infelizmente, não há gentinha que vá ali para procurar fazer do país um país. Vão para ali porque é um tacho. O Quinzinho aproveita logo, quer dizer, isto é um estudo com 8 mil jovens de 30 países. E é só Portugal é que é mau. Isto é não, todo lado, meu senhor, não é só em Portugal. Eu já lhe tenho dito que não é só nós. Nós até estamos um paraíso. E agora esta da França lá do candidato ao presidente, não sei o quê. A mulher e os filhos. Tá? Sim. Ainda falavam dos reis. Ora bem, aqui outro, uma notícia misturada com uma recordação minha, que aconteceu também neste fim de semana. Apareceu a Associação Frente Cívica a dizer que continua a haver uma utilização abusiva das crianças na publicidade, sobretudo nos pequenos spots televisivos. E até esta Associação Frente Cívica até já enviou uma carta à Procuradoria-Geral da República para pedir uma intervenção neste contexto. Isto fez lembrar o meu pai. Não que eu seja uma criança. Um bocado difícil o meu pai ser uma criança. Oi. Bom, porque ele quando vê sempre crianças a brilhar, sempre, não é sempre, mas muitas vezes quando vê crianças a brilhar em anúncios e a fazer isto, a dizer, ele diz logo, se fosse para trabalhar numa carpintaria ou para andar a trabalhar em coisas, era, como é que se diz, escravatura infantil ou trabalho infantil, não sei o quê. Como é para aparecer na televisão, que não deixam de ser horas e horas ali, aí é o meu menino que está a ser uma estrela. E depois... Até, e aquele curso, já não falo noutros, mas principalmente, calha de, às vezes estou a ver televisão e calha de concurso, as mãezinhas a pôr as filhas a quererem já ser estrelas, ali todas cheias de coisinhas. Epá, as crianças e as criancinhas, como são crianças, ora onda, qual é o fim, o propósito daquelas mães? É ganharem dinheiro à custa das criancinhas. E dizerem às amigas que a filha está na televisão. Mas aí o dizerem é uma coisa, é o procurarem ganhar dinheiro. E agora, quem é que ganha dinheiro à custa das criancinhas? Uhum. Infelizmente desaparecida, como não se sabe o que é. Esses, os ingleses. Macan. Também não. Isso, agora até já vende não sei o quê. É uma boa que vai entrar num programa, não sei quando. Mas pronto, se fosse para trabalhar numa oficina, era trabalho infantil. Ali, há muita gente que pensa, Dom Duarte, que vem do mundo das artes, deve ter uma noção de que não é bem assim. Porque há muita gente que pensa que ser ator é andar ali a passear, ou ser músico também é só andar ali a passear. Não há trabalho físico de andar a martelar, a pregar, só que de cabeça, de gasto, há dias em que são horas e horas. Eu digo sinceramente aqui, eu não, já tenho isto muitas vezes, e eu quando digo isso as pessoas riem-se. Uma coisa é certa, claro que nunca fui ator nem nada, mas por acaso a profissão que arranjei era uma profissão que me dava gozo. E eu gozava com a minha profissão. Não havia computadores nem nada. Era gráfico, pronto. Mas uma especialidade precisa. Mas a minha cabeça, os meus olhos, as minhas horas. Mas lá está. Eu não sentia aquilo porque vivia aquilo. Porque, e o ator é a mesma coisa, o ator, quando é ator e está a representar a sério, ele vive aquilo e para ele é estar, quando eles tiram aquele entretenimento, que para eles também é um entretenimento, quase que tiram muito, a vida. Dá muito trabalho e quase que eles matam, quase que os matam. Pronto, e é que o que eu quero dizer com isto é que fazer anúncios de publicidade também cansa. Não é só chegar ali e 10 segundos, olha, compre isto, que isto é bom, até amanhã. Quantas e quantas tomas de imagem e de som e repete agora. Mas levar as crianças para aí já não tem problema. Não, isto não é trabalho infantil. É bonito. Ora, para fechar, não é bem uma notícia, porque já não é notícia falar sobre acidentes nas nossas vias, no nosso trânsito, no dia-a-dia. Mas uma coisa que eu já estou para comentar há algum tempo, e hoje vai, já que ainda estamos com 22 minutos e pouco, ainda posso falar aqui um bocadinho, que é, os acidentes nas estradas causam filas de trânsito, certo? Certo. Porquê? Porque é mirones. Exatamente. É os mirones. As pessoas que, ou que muitas não... Muitas vezes, se por exemplo, a via fica interrompida porque os carros são atravessados, não é? Claro, mas acontecem não. Esses casos, é que a estrada está mesmo cortada porque o acidente ocupou as faixas todas. Mas na maioria dos casos... Uma pessoa vai, olha, e trava. Bom, e depois vem outro atrás, é que é assim... Isso já há uns anos que eu falo nisso. E eu estou a falar de mim, pois, eu também já comecei a reparar, desde que comecei a conduzir, já há cerca de uma década. Infelizmente, parece que foi ontem, já foi há 30 e tal anos. Há 30 e tal, ou mais. Eu no início não tinha noção, pronto, há um acidente e as pessoas que não conduzem ou que não têm tanta observação não reparam nisso. Quando há acidente e as filas prolongam-se e muitas vezes atrasam coisas importantes, às vezes familiares, idas para o hospital, de outras pessoas, a pessoa vai na fila porque pronto, há um acidente e a estrada está ocupada. Aconteceu-me isto, na sexta-feira. Ponto Freixo, tudo parado. De um lado de Gaia até, durante uns quilómetros. Andava devagarinho. Porque e pronto, estão no bueiro, já não sei o quê, foi naquela madrugada tempestade, não sei o quê. Chego à frente e vejo que já na saída para o Freixo e mais à frente para a Campanhã, nada. O que acontece? Estava um caminhão, uma carrinha frigorífica, encostada, virada, encostada na faixa direita, até estava fora, já, não sei se arrastaram ou se já calhou de ser. Ou seja, estavam três faixas operáveis, mas não, ao passar ali fica tudo a olhar. Eu ainda quero acreditar que algumas dessas pessoas estão a olhar a ver se é alguém conhecido, a ver se quer ajuda. Não. Mas a grande maioria estão a olhar, como é que ele ficou, que se lixe os outros estão atrás. Eu encosto-me logo à faixa da esquerda quando me apercebo disso, e é para nada. Olha, tu repara, nas notícias, nisto e naquilo, o que é que as pessoas, ou nos jornais, o que é que as pessoas vão à procura? Da desgraça. Da coisa que visualmente é um... Aquele não sei o quê. Mas repare, vai dizer que é o mundo utópico. Eu quando comecei a perceber-me disto, há uns anos, Eu chego, isto é tão estúpido. A pessoa está a causar. Não é uma pessoa, tem que ser não, muitas. É utópico. Está a causar. Estúpico. Está a causar fila, às vezes quilómetros de fila, é, quando há três faixas, ou às vezes as quatro. Ou duas, nem que fossem duas. Quando não há horas ponta, duas faixas chegam. Porquê? Porque eu quero travar e às vezes para o meu e agora? Agora tiro fotografias. Pego no telemóvel e tiro fotografias ao acidente. Isto não é. Isto não é. Eles falam dos animais, disto, daquilo. É um bocado falta de raciocínio, não é? Mas é estar à branda. Lá está, como, e é outra história que nós já sabemos. Como os outros fazem, eu também posso fazer. Exato. Estão ali a abrandar, e como estávamos a dizer ao bocado, a rir-nos, mas é verdade, várias vezes a pessoa abranda, às vezes trava mesmo, e o que está atrás quer passar, e pumba, vai com o toque já à frente, olha, outro acidente. E andamos assim, é um bocado, não é um bocado, isto é estúpido, é uma coisa que podia-se evitar tão facilmente. Está o acidente, não é preciso ajuda, ou seja, estão lá os responsáveis, ou o INEM, agora. Siga. Agora não, é que não é. Isto para resumir a minha ideia, não é o acidente que está a estorbar a estrada, são as pessoas que passam por um acidente que ficam feitas tal e nas olhas. Querem controlar tudo e bem, os outros que se lixam, os outros vão atrás. Bem, e depois os que estão cá atrás, anda para a frente! Chegam lá, fazem a mesma coisa. Não. Não é nada. Aquele estaciona ali, segunda ou terceira fila, e liga os piscas. Pronto, e vão-me embora. E vão-se embora. Aí eu liguei os piscas. Sim. Ou alguns, eu acho que comentei isto, que estacionam mal. Vão para um café ali perto, a 5 metros, e põem-se no vidro a ver. Olha, deixa ver se é que ele passa. Ainda. Epá, olha, eu, o reclamante do costume, não digo nada. Então não diga, vamos embora e voltamos para a semana para a emissão 178 no Dia dos Namorados. Ai, vai ser uma emissão tão bonita. Vou trazer aqui umas musiquinhas, vai ser uma beleza. Olha, quero que ponhas uma que é minha. Qual é? Je t'aime. Não? One on Blue. Mano, podia ser. Ora bem, neste dia 7 de fevereiro, despedimos. Engraçado, dia 7 de 2017, emissão 177. Há aqui algum sinal para a gente e a gente não sabe. Então foi um gosto, estamos a chegar à meia hora, até para a semana e um bom Natal. Bom Natal. Que chão.